Um homem assassinou o irmão em Cascavel por motivos ainda não explicados. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na rua Públio Pimentel, próximo à esquina com a rua Chavantes, no bairro Santa Cruz, na noite desta sexta-feira. De acordo com a polícia, antes do crime, Valdecir Rosa de Oliveira, de 48 anos, teria ido até a casa do irmão Valmir Rosa de Oliveira, de 47, na rua Tito Mufato, e lá efetuado alguns disparos de arma de fogo. Ele então saiu com o veículo Palio, sendo perseguido pelo irmão. Ainda a Delegacia de Homicídios não conseguiu montar exatamente como aconteceram os fatos em sequência. Havia marcas de sangue na calçada em frente à casa de Valdecir. Os carros estavam parados em um terreno próximo à residência. A polícia acredita inicialmente que Valmir tenha sido baleado primeiro do lado de fora do terreno e, ao tentar entrar no carro, acabou atingido mais uma vez. O médico do SIAT constatou uma perfuração nas costas e outra no tórax. O homem morreu antes da chegada de equipes de socorro. Policiais militares prenderam em flagrante o autor do homicídio. Ele falou pouco e foi levado à sede do 6º Batalhão de Polícia Militar. A arma usada no crime, uma pistola carregada com 8 munições, tem calibre 7.65 e foi apreendida pelos policiais. Investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram na cena do crime. Eles tentam identificar a motivação para a morte. O corpo de Valmir foi levado para o Instituto Médico Legal de Cascavel. Em interrogatório, o assassino diz que não tinha intenção de matar o irmão, queria apenas assustá-lo e que a discussão seria em virtude de uma construção civil que a vítima estava fazendo. A polícia também informou a localização de crack e cocaína dentro do carro do atirador. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.